E sejam muito bem-vindos ao Karaokê 64, número 45. Eu sou o Jeff e eu estou com o Jomon. E aí, Jomon? 45 semanas, velho. Eu sempre me impressiono quando você fala o número daqui. É, a gente começou esse ano, né? Não foi no primeiro. É, então, vi uma criança nascer esse ano e já tá indo 45. Falando em criança nascer, se eu tiver um filho aqui no Japão, quando ele fizer um ano, eu descobri que eu vou ficar triste, sabia, Jomon? Por quê? Por que só com um ano? Porque licença paternidade aqui dura um ano. Ou seja, quando ele fizer um ano, quer dizer que eu vou ter que voltar a trabalhar. Aí eu vou Ah, ficar... mas você vai tomar licença? É aquela coisa, né? Você já tá trabalhando aí num bagulho meio braçal, meio. Ah, Provavelmente. claro. Não. Chuto que você não vai ser promovido? Não, eu ia aproveitar, né? Nossa, aproveitar que ter filho aqui no Japão, o pessoal deixa você ficar um ano com a criança. Eu acho que até no Brasil eu ia querer. Olha o Jeff fazendo aquele timinho de futebol, né? Não, mas é bem legal. Mas e aí, Jomon? Quer falar alguma coisa? Recomendar? Desabafar? É, Quero, manda quero, logo aí. quero. Eu vou fazer uma continuação do que estão vendo minha saga, né? Que os Correios não me avisaram. E aí, outro dia, nessa semana mesmo, eu tava estudando uns bagulhos pra. E aí, nisso, a minha mãe falou assim: Ah, André, chegou uma correspondência pra você. Aí eu fiquei, porra, correspondência pra mim? Aí eu pensei assim, acho que a única coisa que eu pedi foi o Mário lá, mas o Mário nem saiu de Curitiba ainda. E aí era o Mario, tipo, e simplesmente o correio não quis atualizar, do nada ele só atualizou, tá? Saiu pra entrega, sabe? E aí, finalmente, depois de 2 meses de espera, quase 2 meses de espera, eu consegui jogar o Super Mario 3D All-Stars. E que jogão, cara, que jogão. E Viu? você começou Fala, fala. por qual? 64. Inclusive, eu só comecei até agora 64. Eu não entrei em nenhum dos outros dois. Eu quero terminar. Eu pretendo, né? Meus planos. 100% 64, 100% Sunshine e depois 100% de novo Galaxy, né? Que eu já foi um dos poucos. Acho que foi o único Mario 3D que eu fiz 100%, que foi na época do Wii. Eu tinha paciência para jogar 2 vezes aquele jogo. Tive paciência. Mas. Fala, fala. Eu já desisti, Jimbo. Chega de Mario. Não dá Dá mais. prazer. Ah, não dá mais, não dá mais. Eu tô jogando Pikmin, terminei no modo hard. Agora vamos tentar no modo Ultra Spice, pegando todos os achievements de Pikmin. E deixa eu falar uma coisa aqui. Você chegou a jogar o Pikmin, o modo Mission Mode no Wii U? Quase nada. Eu não acho que eu só joguei o bingo. Então, se você jogasse ali, você ia ver que, tipo, sei lá. Sabe aquele gráfico de curva de, sei lá, quando você tá jogando Time Trial do Mario Kart? Que ele mostra, sei lá, o melhor tempo, assim? O Pikmin 3, ele tem uma coisa engraçada, que se você termina muito acima, ele para de medir, tipo, você excedeu o esperado, né? Aí ele vira tipo um jogo sem time, ele fica É, tipo tipo. infinito. É, tipo, você tem o high score, sei lá, de 0 a 5 mil. Aí, sei lá, eu fiz 6 mil, né? Aí você não fica na linha ali do quanto você fez. Você fica, sei lá, unexpected, alguma coisa assim, né? Aí, sei lá, o high score mundial é 10 mil, né? Aí eu basicamente estava fazendo isso e eu acho que eles usaram os dados da versão do Wii U pra dar aquele coisa de. O high score. Você não Uma acha coisa que os jogadores engraçada. profissionais de Pikmin 3 já tocaram no jogo, já fizeram o recorde deles? Ah, sei lá, velho. Sei que eu ainda acho que eu tô. Que os caras tá lá na versão do Wii U com o emote bonzão lá e quebrando coisas e eu tô me ferrando aqui com essa porcaria de Joy-Con que não serve pra nada, véio, que não aponta direito. É minha desculpa por não estar tá entre os high score, véio, perdendo ainda de lado. Usando esse termo usando essa conversa do pointer do eu jogo pro controller, né? Num, num, eu tava vendo tipo no eu não entrei no jogo ainda, então aposto quando entrar no jogo a minha opinião pode mudar. Mas no Mario Galaxy, fiquei brincando naquela tela de você escolher a carinha do Mario, que inclusive eles tiraram a opção de você fazer a sua cabecinha do Mii flutuando ali. Eu acho que tinha essa opção, não tinha antes? Não lembro. Eu acho que podia colocar a cabecinha do Mii naquele lugar lá que tá a cabeça do Mario, Yoshi, da Peach, em 3D. Aí eu fiquei brincando naquela tela só pra ver se era o mesmo sistema, do pointer, né? Porque eu pessoalmente, eu vi primeiro no Pikmin 3 por causa da demo. E é, né? Basicamente é a mesma coisa. O R1 serve pra resetar o pointer pro meio, resetar. E você balança. E eu gosto muito com o Pro Controller. Eu me impressionei, inclusive, que eu olhei e falei, vou fazer esse movimento e vai parar ali. Eu tava vendo isso. Se onde eu queria que parasse, eu conseguia só com o meu movimento do pulso. E pra mim é muito natural, muito fácil fazer isso. Eu não sei se é costume já do Splatoon, então meio que o costume do Splatoon de fazer isso já meio que passou pros outros jogos da Nintendo que usam pointer como controle, mas eu tenho muito menos problema com pointer, né, no controle. Inclusive, eu acho uma ideia maravilhosa, assim. Porque eu tô jogando do jeito que eu mais gosto, que é com controle, e apontando do jeito... Usando a mecânica, a ferramenta que eu mais gosto, seria. Você tá apontando do jeito algemado, que é o jeito que eu não gosto. Sim. Eu lembro da galera falando, tipo, e realmente eu concordo, era uma maravilha jogar o Wii deitado, aí você meio que joga com as mãos, um do lado, cada lado do corpo, e com só o fio passando, né, o fio no check pro Wii Remote, passando por cima da barriga. Eu gostava desse modo, você meio que deitadão, mas... É costume de tantos e tantos anos estar algemado já. Então eu pra mim não tem problema. Eu olho e falo, eu acho que no jogo do Mario Galaxy eu não vou ter problema com isso. Assim como no Pikmin eu não tive, porque qualquer coisa, se eu vejo que eu tô zoado, eu já aperto R1 super rápido e sigo a vida. Eu não sei, o fato de apertar um botão a mais acho que meio que trava, principalmente no modo missão, que você precisa ganhar segundos, sabe? Sim, é, faz sentido. É, Time Scar tem que ser totalmente preciso a coisa, né? Mas eu voltei, fiquei viciado, velho. Teve dia que eu perdi o dia inteiro só jogando, só tentando fazer high score. Aquele jogo. Então, anime, Pikmin né? Valeu a pena, Jeff? Nossa, valeu. Dos jogos que eu comprei esse ano, foi o que eu mais maratonei, foi Pikmin. Joguei e é tão bom quanto você lembrava. É tão bom quanto eu lembrava, é só os controles que eu não gosto. É isso, aí é paciência. É. Mas então tá aí, Fafá. E as adições são uma porcaria, tá? Que eles falaram que tem o modo historinha, modo historinha bosta. O Olimar, você não deixou a prévia pro Pikmin 4? Não. É uma porcaria. Isso é complicado. Então, esse é aquela coisa, eu acho que... Mano, se não tem nada pra pôr, não fala que tem alguma coisa, não faz um away alguma coisa. É, deixa lá, né? Deixa sim, lá, sim. O cara falou. É, teve, beleza. Vida que segue. Quer falar mais alguma coisa, irmão? Não, eu acho que é isso. Foi meio que uma versão checkpoint daqui. E só comentando que eu não vou enjoar do Super Mario, porque eu não tô me obrigando a zerar eles agora. E eu tô dando uma equilibrada. Mentira, equilibrada nada. É tipo, sei lá, é 20 horas de Monster Hunter, uma hora de Mario. Então, não tá equilibrado. Mas como eu tô balanceando com Monster Hunter, então eu tô aqui. Eu tô jogando no meu pacing, assim. Já que virou checkpoint aqui, eu vou falar um jogo que eu joguei. Que eu tá não bom, costumo manda jogar, aí. Eu não costumo jogar jogo de celular, né? Eu tinha parado com esse vídeo. Mas eu comecei a jogar League of Legends Wild Rift, né? Wild Rift é qual? É o normal pra celular. Ah, teve beta, né? Eu não sei, aqui no Japão já saiu. Ah, já saiu? Tá. Ah, aqui no Japão saiu. E sei lá, tipo, eu sou ruim. Né? Mas o jogo de celular, assim, quando a gente teve, sei lá, discussão de Pokémon United, acho que quem é ruim, no final das contas, arrasta o negócio e vai apertando todos os botões, que é isso que eu faço, né? E que eu vejo que é o que muita gente faz, pelo menos nas coisas iniciais. Eu acho que o pessoal que baixou, eles já tinham alguma experiência com o LoL, né? Então, o pessoal parecia bem melhor do que os outros MOBAs que eu joguei de celular, né? Mas no final das contas, assim, quando você tem mira automática, né? Porque você tem a opção de colocar a carinha do personagem pra você mirar automático, né? Então fica meio que mais fácil, né, fazer, né? Então, eu não sei, tipo, a impressão que dá é que se você sabe, o difícil é você explicar o conceito básico de um MOBA, né? Mas você jogou lá, é só você jogar meio que covarde que você consegue fazer as coisas, né? Tipo, se você jogar pra, sei lá, farmar a selva, tipo, o jogo ali é tão rápido que você não consegue quebrar todos os campos da selva. Então você meio que pode ficar lá ad infinito até ganhar dinheiro e matar alguém, sabe? Você não tem essa pressão. É quanto tempo a duração de uma partida, normalmente? É um pouquinho mais demorado que Arena of Valor, né? Eu acho que dá uns 20, 25. Arena of Valor dava 15. Mas, no geral, é um jogo bem fácil de jogar, assim. Tipo, falou assim, ó. Pelo menos no, no, nas coisas iniciais, é de tipo, ó, você vai batendo aí nos monstros aí, vai usando qualquer skill. Aí chega uma hora que você fica forte, faz montinho, vai pra cima de alguém, né? É óbvio, é só você não ficar no alcance da torre que nem idiota, mas do tipo, não tem tanto segredo assim, no, no, é, principalmente jogando não ranqueado, sabe? Que todo mundo é egoísta, foda-se o time, eu faço o que eu quiser. Ah, tem, é, tipo, é difícil explicar, mas eu acho até acessível. E mesmo League of Legends, que é muita gente que já sabe o que fazer, né? Então, Sim. eu gostei, assim, tipo, não é nenhum bicho de sete cabeças. O problema é você explicar como é que funciona as coisas. Mas o resto é tudo bem automático, assim, sabe? Tipo, é diferente. Você joga no computador, você tem que ficar clicando nos lugares do mouse. Lá no celular, aí você arrasta, o bichinho e vai apertando os ataques, sabe? Eu vou experimentar isso quando ele aparecer no Switch. Se um dia ele aparecer no Switch. Eu acho que Aí eu experimento. vai. Mas é isso. Eu gostei. Gostei. Jogando um MOBA que pelo menos os campeões eu conheço. Ficou um pouquinho mais divertido. O Mas Pokémon como vai você acontecer isso disse. também. Esse Pokémon eu acredito que ele vai ser mais besta ainda. E se não tiver torre, é mais. Sei lá. É mais fácil ainda. Você vai matar todo mundo, vai dar EVA nos personagens. Enfim, vamos pros comentários, Jamon? Vamos, vamos. E eu vou começar lendo os comentários do Karaokê 64, número 44. Comentários entre 1 de novembro e 6 de novembro. Nossa, agora deu um cansaço aqui, sei lá o que aconteceu, deu uma exaustão de repente. Talvez seja a minha falta de sono. E o primeiro comentário é do Vini Bueno. Salve, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Jeff? Tudo ótimo. Amanhã eu vou viajar, por isso que preciso dormir cedo, mas tudo bem. Ah, tá, entendi. Por isso que quer acabar Karaokê logo. E você, Jumbo? Tá bem? Ah, eu tô vivendo. Tô cansado aqui porque tive que. Eu tô com um horário meio merda, né? Então a gente foi gravar às 9 da manhã. Eu fui dormir às 3 da manhã e mal consegui dormir porque eu fiquei acordando, sei lá, de meia hora porque eu tava com medo de perder o horário. Então eu não tive a melhor noite de sono. Mas tirando isso, a vida vai bem. A vida vai bem. Com saúde. Pelo menos a maioria dela. Achei legal que a família do Jeff vem do Japão, pois a minha família na parte da mãe também vem do Japão. Mais especificamente de Fukuoka. Minha família não tem quase nenhum aspecto da cultura japonesa, mas sempre que vou na casa da minha avó, eu como mochi com shoyu e açúcar, e acho uma delícia. Tá vendo? Ele é riquinho, é da ilha principal, João. Ah, entendi. É a ideia principal. Realmente, faz sentido. Tá batendo com o que você falou. Aproveitando o hype de Hyrule Warriors, eu voltei a jogar Zelda, entre aspas, Bafo Selvagem, no Master Mode. Não no modo mestre. Eu tinha começado uma. Pera. Ele falou, ele escreveu aqui, eu tinha começado uma file, né? Um file. Eu tinha lido uma filé. Eu tinha começado um file no Master Mode ano passado, mas parei no meio e agora voltei. Já completei duas da Divine Beasts: a Vamedó, do pássaro, e a Varudania, do lagarto. E vou fazer a Vaurbossa, a do deserto. Que, na minha opinião, é a mais difícil. E eu concordo também. Inclusive, a Vaurbossa, é aquele minigame, é aquele puzzle de ficar rodando as engrenagens lá, sei lá, ficar rodando as partes do cabelo. Não lembro o que que você roda. Acho que você roda, inclusive, as costas, né? Meio que eu esqueci agora as corcovas lá dele, esqueci o nome daquilo. Mas você ficar rodando aquelas coisas, não, eu não sabia o que fazer. Eu sei que eu resolvi o puzzle e eu não entendi como eu resolvi. Eu sei que uma hora eu conectei os negócios e deu o choquinho certo. Eu falei, ah, beleza, é isso. Essa é a do choque do Isso. deserto. Exato. Nossa, eu tive uma dificuldade do cacete de matar esse bicho. Mas e de resolver o puzzle? Ah, eu não sei, porque eu tava vendo um por um. Eu tava vendo, guia e fazendo a mesma coisa. Ah, tá. É que, mano, sem guia, como eu falei, foi aleatório e o bicho também, eu achei difícil. Por mais que, e assim, o bicho, esse, eu matei Eu só matei ele na segunda vez que eu joguei, que foi no Switch, e aí eu já sabia dos esquemas, então eu primeiro fiz, no Switch eu fui meio esquemão, peguei todas os 40 coisinhas lá pra pegar Master Sword, e depois eu fui fazer os Shrines, porque eu sabia que os bosses iam ser mais fáceis, né, porque eu não queria sofrer de novo com boss, com espada ruim. Mesmo esse sendo o último, eu tive dificuldade. Então, é um boss que eu acho chato também, é um boss difícilzinho. Eu tinha me esquecido o quão viciante esse jogo é. Eu ando um pouco pra lá, faço um shrine, faço uma side quest e quando vejo já passou uma hora. Aí eu penso, vou fazer só mais um shrine. E aí ó, a hora se estende pra uma hora e meia e continua assim. Percebi que o FPS cai muito na... Pera, você ia falar alguma coisa? Eu penso um pouco diferente. Eu ando 5 minutos, eu achei que eu já andei 10 minutos lá e não chegou a dar nenhum. É que o Zelda Breath of the Wild, Jeff, é exatamente o que você não quer no jogo. Eu gostei muito, a minha experiência foi a mesma do Vini, ainda mais a primeira vez, a segunda eu já começo a achar um pouquinho mais chato, na terceira eu não consegui ainda jogar uma terceira vez o jogo, mas é muito bom a primeira vez, nossa, a primeira vez é muito bom. Desculpa, Jeff. Eu só tive uma vez, e foi bem difícil. E foi um desafio pra mim terminar esse jogo, mas eu consegui e não gostei. eu ainda tô com a minha opinião de que o melhor Zelda tradicional em 3D, eu gostei mais de Skyward Sword, só que eu não terminei. Ah, foi, então isso aí tá melhor nesse ponto aí já. Cadê? Eu percebi que o FPS cai muito na Korok Forest, o meu lugar favorito do jogo. Aí ele colocou onde tem a Master Sword. Eu cai muito lá. Você não lembra? Não, você passou, não é possível. Você não pegou a Master Sword? Não peguei. Zerei sim. Só na flecha. você não quis entrar na Lost Woods e descobrir como passar lá na Lost Woods? Não tenho a menor ideia do que tinha que fazer. Eu só ficava gastando todo o meu dinheiro em flecha. Só. Talvez essa desvontade de jogar o bagulho talvez tenha ajudado o jogo ser uma porcaria. Mas eu gosto de lá, e assim, o jogo ele tem queda de FPS em muita cidade, né, assim, é muita das que tem, né, tipo, na Korok tem, eu lembro que na Hateno, eu acho, que é a cidade dos ninjas, eu não lembro agora, eu tô de cabeça, mas eu acho que é Hateno, uhum. Lá também, eu lembro que antes de ter os patches era muito a queda de FPS, eu acho que até no Switch era menos, no Wii U era menos pior que no Switch, aí depois no Switch ficou melhor, só que... Como a gente não anda muito lá, eu acho ok, assim, se ele falar, ah, tá, um lugar aqui ali tem queda de FPS, paciência. Acho que quando o mundo é tão gigante, a gente meio que perdoa um pouco, não? Sim, sim. Agora, quando você vê Link's Awakening, que você passa toda hora no mesmo lugar e vê aquele negócio caindo, aí você fala, puta merda. É sempre que você sai de algum lugar, né? É. Não é específico, sim. Eu não estou achando o Master Mode nem um pouco difícil, tirando os Lynels. E estou animado para tentar a Trial of the Sword. No modo normal já foi bem difícil, então no Master Mode vai ser um desafio e tanto. Ah, e sobre a Trial of the Sword, é um bagulho que eu não fiz, porque quando eu zerei as duas vezes, ainda não tinha saído as DLC, então, tipo, eu não consegui voltar pra fazer as coisas da DLC. Inclusive, eu tenho as DLC e não sei a história a mais que tem da parte dos Champions. Eu não faço a menor ideia do que acontece ali. E eu também, eu comprei a DLC e não fiz nada, a não ser os tesourinhos que tinha pelo caminho. Exato, os tesourinhos que tinha pelo caminho sem querer encontrar um aqui ali, tentei procurar, eu acho, alcancei e larguei, assim. E eu nunca matei um Lynel, nunca matei. Eu tô tentando lembrar, mas eu acho que eu também não, Jeff, pra piorar. Se não tem nenhum obrigatório, eu também não matei. Eu acho que não tem nenhum obrigatório, eu sempre fugi. Eu lembro, tipo, quando eu sempre pensei, eu não tô preparado. E aí eu zerei o jogo. E eu zerei o jogo sem achar que eu tava preparado. Aí os caras falaram, não, mas você... Aí eu falei com amigos dos caras, não, mas você consegue matar já. Aí eu falei, putz, eu não tentei. Simplesmente não foi. Nossa, realmente. Aí o Lucas aqui me chamaria de um fake fã de Zelda. Mentira, o que foi? Mentira, velho. Mentira o quê? Você ama Zelda, velho. Você só esqueceu de matar os caras, só. Deixei os caras lá, né, velho? Falando em Zelda, ano que vem a franquia completa 35 anos e eu gostaria que tivesse um jogo novo. Ou uma coleção de jogos antigos que nem o Mario All-Stars 3D. Um jogo que eu recomendo jogar é o Rock... Pera, tá, já mudou o assunto aqui. Vai, Zelda 35 anos. É a coisa mais clichê que dá pra comentar atualmente. Jeff, você acha que vai ter uma coletânea? Eu espero que não. E eu acho que não vai ter, porque se tiver uma coletânea, só se for dos jogos 2D, velho. Porque coletânea com jogo 3D, tá tudo. Tem tudo HD Remaster no Wii U, não tem? Ou no 3DS. É. Então. A não ser que eles fazem, sei lá, Ocarina e Majora. Tipo, o resto, sei lá, o Wind Waker, eles vão fazer $60 um jogo, velho. Eles não vão desperdiçar dinheiro assim, velho. Twilight Princess também. Eu acho que Wind Waker e Twilight Princess fazem $60 um jogo. E foda-se vocês. Skyward sempre tem aquele rumor, né? Sim, há muito tempo já. Que há muito tempo. Então a gente. Esse Skyward Sword seria o Mario 3D World, né? $60. E os outros não seriam Mario 3D World, basicamente? Também? Os outros é remake do Wii U. É outra categoria. Que remake do Wii U sempre sai. Mario 3D World não é o remake do Wii U? Eu tô me confundindo aqui. Mas. Olha, pode ser que saia. Aqui é um chute. Chute alto aqui. Ocarina of Time, Majora's Mask e Skyward Sword. O Ocarina of Time e o Majora's Mask sendo do 64. E o Skyward Sword, tipo, quase refinado a lá Super Mario Galaxy. E os outros dois saem sozinho HD, né? Sim, sai lá $60 cada um deles. Que esse realmente eu duvido que a Nintendo perca tempo pra lançar numa coletânea. Não vai acontecer, você vai comprar pela terceira vez o Twilight Princess por $60. E como seria o Zelda Battle Royale? Mano, vai matar. Eu, assim, eu seria bem, bem, bem olhar pro lado e fazer igual, vai passando as fases, tenta. Terminar as 8 dungeons é o mesmo esquema. Vai. Se você mata o bicho, passa pro jogo dos outros. Três vidas, eu acho que dá pra fazer exatamente isso. Dá pra pegar a mesma ideia. Tá bom. E o Zelda Home Live é a gente em cima do cavalo. Da Epona, a Epona com rodinhas. Epona com rodinhas. E. Que mais? Vai ter um Game Watch do Zelda também. Game Watch do Zelda. Pronto aí, tá aí, ó. Sim. Só novo. Pintar o aniversário do Mario de verde e colocar outra ROM lá dentro. E Breath of the Wild, a continuação, eu acho que não sai pra 2021. Vai pra depois. E eu não sei. Então, eu acharia que eles iam tentar mandar, mas eu acho que é excesso se você lançar, sei lá, assim, o que a gente falou, título separado, 4 Zeldas, né? Uma coletânea de 3 e os dois de Wii U pra Switch, mais um Zelda novo, 4 Zeldas novos, eu acho que é excesso. Eu acho que você tá canibalizando, não consigo falar isso, mas eu acho que eu falei certo, muitas vendas. Então chutaria que, sei lá, só o Wind Waker viria, se fosse assim, ou se não só a coletânea e o Zelda novo, e aí o Wind Waker e o Twilight Princess ia aparecer em 2022. E o A Link to the Past no Switch Online. Ah, sim, eles vão fazer o mesmo infográfico. Igualzinho, tipo, você pode jogar tantos Zeldas aqui. Aí ignora todos os de portátil. Porque não tem Nintendo Switch Online de Game Boy. Então é isso, a gente não tem muita criatividade para um aniversário. Cadê? Continuando, um jogo que eu recomendo jogar é Rocket League. Eu instalei ele mês passado. É bem divertido e é de graça. Pra quem não sabe, é basicamente um jogo de futebol com carros. Achei muito divertido jogar com os meus amigos. Vale a pena dar uma olhada. Eu joguei um pouco de Rocket League. Eu gostei, mas eu não viciei. Eu sei que a galera, tipo, que o nível de habilidade que você pode ter nesse jogo é um absurdo. Eu comprei esse jogo. Quando eu joguei, eu não vi a cor da bola, né? Eu vou te dizer, Jeff, que eu me senti... triste, talvez, mas eu me senti quando eu jogo futebol normalmente. Que eu não consigo chegar na bola... Ninguém vai passar pra mim porque eu não vou conseguir fazer nada com a bola. Pra quem não percebeu, sou um jogador horrível de futebol. E aí eu olhei e falei, tá no meu padrão. Tá no padrão que eu não consigo fazer nada. Eu me sinto um completo incompetente. Então eu acho que, pra mim, tava no meu padrão. Eu acho engraçado que, não com relação ao futebol, mas eu jogo bem jogo de corrida. E eu jogo bem, razoavelmente bem jogo de futebol. E aí você junta os dois, eu não consigo jogar porra nenhuma, velho. É outro nível que você tem que ter. É uma habilidade completamente diferente. Então. Aí eu sei lá, velho. Aqueles pulos lá, não conseguia dar direito. E eu fiz o tutorial certinho, prestando atenção. Mas eu caí numas partidas tão. Tipo, que o pessoal era tão viciado, velho, que eu não fiz nada, velho. Fiquei puto, velho. Aí eu, sei lá, eu dropei, sei lá, a quinta partida. Respondendo à pergunta da semana, o jogo Third Party que eu acho que vendeu mais de 1 milhão de unidades no Switch é o Cuphead. As justificativas são: Cuphead é meu terceiro jogo favorito. Vi muitas pessoas jogando no Switch. Joguei zero no Switch e achei o jogo simplesmente maravilhoso. PS, é difícil pra cassete. O que eu acho mais incrível sobre Cuphead é que cada frame do jogo foi desenhado à mão e por uma equipe bem pequena. Não sei se foi só comigo, mas no Nintendo 3 e na parte do jogo rápido o áudio ficou cortado. E não sei se foi impressão minha, mas tiveram dois jogos rápidos. Obrigado por não deixar o podcast cair, continue se esforçando e até a próxima. A gente se explicou, eu não tinha lido até o final, acho que o comentário, então só falei do Daniel Hensober. Desculpa, Vini Bueno, você comentou também. E há mais tempo, inclusive. E, então eu peço desculpas pelo podcast de novo. Teve dois jogos rápidos, porque teve falha na nossa gravação, e aí o editor deu uma dormida e deixou eu falando duas vezes, inclusive eu fazendo um beatbox, que foi grandes momentos da nossa gravação. E aí a gente gravou de novo, esperando que a primeira parte não tivesse entrado, as duas entraram e ficou aquela coisa confusa e ruim. Aí a gente pede desculpa pela queda na qualidade, mais uma vez. E o podcast vai se recuperar. Calma aí. Vai. A gente tá se esforçando aqui, tá batendo aqui, segue. Uma hora dá uma melhorada. Uma hora vai voltar. E sobre o Cuphead, ó, o único bagulho que eu vou colocar no meu dedo é falar dessa coisa da equipe pequena. Pode ser uma equipe pequena, mas com um grande investimento da Microsoft. Então é aquela coisa, uma equipe pequena com um investimento de uma empresa enorme pode fazer os bagulhos. Vai, tipo, os caras não vão morrer de fome. Os caras estão sendo pagos pela Microsoft pra fazer o bagulho. Então, tipo, aquela coisa, a ideia, não, jogo sem negar nada, jogo maravilhoso. Jogo difícil, jogo maravilhoso, bonito, principalmente é muito fiel à estética que ele quer propor, que ele propõe. Mas uma equipe pequena eu colocaria sempre minha mão no fogo. Eu falo assim, é equipe pequena mais ou menos. Tem seu porém. Cuphead, putz, pior que eu não tô conseguindo achar a data do Switch. Eu não lembro. Não foi esse ano, né? O Cuphead foi o primeiro a sair. Foi ano passado que saiu o Cuphead, se não me falha. É, então o Cuphead. Eu acho que o que ele falou tá tudo certo, só não é Cuphead, porque Cuphead foi lançado em 2019. Abril. É, sim. Eu concordo isso também. É que a parte chave do nosso problema é que é entre março e entre abril e setembro. Esse 1 milhão de unidades. Eu acho que Cuphead não teve o estouro aí. Ele ficou top várias e várias vezes, muito tempo antes. Depois eu não sei quanto. Mas é boa justificativa. O problema é só a data. Sim. E Cuphead é aquela coisa, dá pra saber que vendeu porque a Microsoft foi lá e colocou 2 horas depois, né? Então, tipo, ela olhou e falou, mano, não me importa ficar com a exclusividade, o dinheiro vem quando você coloca esses jogos no Switch. E depois eles colocaram Cuphead, inclusive, no PS4, né? E o próximo comentário é do Denis Ueda. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Mário, volta logo, estamos com saudades. Respondendo à pergunta da semana, quais jogos Third Party mais venderam no Switch entre abril e setembro deste ano? Vou no chute mesmo, mas o primeiro que me vem à mente e muito provavelmente está nesse top 5 é Overwatch. O Overwatch teve uma queda de preço, né, nesse meu tempo. Eu acho que teve. Porque essa era 2, mano. Ele ficou na promoção. Não sei se é por causa disso, mas acho que teve promoção. Talvez Overwatch, ele saiu no final do ano passado, no início desse ano. Outubro de 2019. Outubro de 2019. Então teve um tempo aí. Mas teve inclusive, eu não lembro, acho que já tinha passado setembro, quando teve aquela época gratuita de Overwatch. Pra galera experimentar. Já os outros arriscaria Rocket League, Skyrim, talvez Mortal Kombat ou Cuphead? O Switch tem vários de RPG Third Party, mas não acho que eles chegarão a entrar no top 5. Exceto talvez Final Fantasy VII. Será que Stardew Valley está nessa lista? Lista? Ó, qualquer um desses, eu acho que todos eles saíram antes de março, né? Então a gente tá aqui seria contando sem o boom das vendas de lançamento. E boom das vendas de lançamento geralmente é o que coloca o cara lá, né? Tirando, sei lá, Existe boom de promoção e boom de lançamento. De lançamento geralmente é maior. Sim. Mas... aqui todos eles, assim, eu acho que assim, todos eles vendem muito. Com certeza, uhum. Acho que a maioria deles vendeu mais. Não, não sei. Mas com certeza acha ótimo. Eu não sei, mas eu chutaria que a maioria deles vendeu mais de 1 milhão. Mas só que, no geral, é no, na vida inteira deles. Não no. É, no período de 6 meses. É, não nesse período de 6 meses. Mas a das pessoas chutou Cuphead, então Cuphead tá na cabeça do povo. É, todo mundo compra Cuphead e gosta. Ou fica jogando. Engraçado que enquanto eu pensava nessa lista dos top 5 third party, eu também pensei em como o Switch tem tantos jogos, né? Tem tanto jogo que às vezes eu até esqueço que tal jogo está disponível no Switch. É isso aí, pessoal. Ótima semana pra vocês. Essa impressão aí é ótima porque isso aí mostra... É a impressão de jogador de Nintendo. Você olha e fala, caraca, esses jogos estão aqui? Eu não sabia. É, quanta coisa, né? Eu tava acostumado com, sei lá, só jogos da Nintendo. E um outro third party exclusivo, porque é o que dá pra fazer, né? É. Mas é, o Switch, parabéns pro Switch mais uma vez. E pode ir pro próximo, Jeff? Pode. E os próximos, o próximo comentário da Nintendo 3, número 235. 65 milhões de Nintendo Switch vendidos. E o primeiro e único comentário é do nosso amigo Rodney Vino Orellana. Eu falo nosso amigo porque eu sempre falei nosso amigo, não que o Roger não seja nosso amigo. Tá aqui desde o início com a gente. Sim, ótimo. Me justificando desse jeito. É, para os outros ouvintes, pelo menos se tirei triste porque eu não falo nosso amigo nos outros ouvintes, tá? Tô... É, não porque é legal, é porque ele já tá aqui já há tanto tempo, né? Ai, caraca, o Jeff, você é muito cuzão. Não, tô brincando. Rodney sabe. Rodney é parceiro. Olá, amigões. Tô escrevendo de um teclado russo que achamos na bodega do laboratório. Desculpem qualquer erro ortográfico grosseiro. Ah, eu vou dizer que quando eu uso... Assim, eu já usei teclado... Eu não sei, acho que usa americano. Não sei, eu já usei teclado sem cedilha. Ou cedilha, não sei como se fala a letra. Eu acho que eu descobri há pouco que era cedilha só. E... E aí é só clicar lá no botão, tipo, nem olho pro teclado, olha e fala, tá na dúvida, nem olha. E aí só vai escrevendo que já tá acostumado. E dá pra perceber que ele não sabe escrever interrogação. Eu acho que normalmente em Windows dá pra escrever, ó, fica a dica pra todo mundo quando tá usando aquele notebook nojento. Normalmente dá pra escrever, eu vou até testar aqui, e eu não consegui, é com Alt-GRW. Normalmente dá pra escrever um interrogação. Alt-GRW, eu não sei como se lê Alt-GR, mas esse é uma interrogação quando você tá naquele notebook nojento que não tem nem interrogação porque os caras teve que cortar algumas teclas pra conseguir encaixar, aí você usa isso. Eu aprendi, inclusive, usando um notebook desses. Nossa, meu teclado não tem GR, velho. Alt-GR não tem do lado da tecla Windows? Do lado entre a barra de espaço e a tecla Windows? Não, tem um coisa de... Eu acho que é katakana, tá escrito katakana, hiragana e outro não sei. Entre o alt e a barra de espaço. Deve ser kanji, né? Hiragana, katakana e kanji? Será? Não, não faz sentido ser kanji. Nossa, que... Mas não, se você segura e aperta W, não vai acontecer nada. Tenta aí, Jeff. Se você cair, a vida que segue. Não, aperta W só. Nossa, que né? Tá, então, ó, aprendi que o teclado japonês não funciona essas coisas. Talvez um teclado russo não. Também não funcione, então. Olha aí, aprendendo. É, como vai a vida? Interrogação. A gente já comentou? Lembra aquele cara de... Acho que era o Avalone que morreu e usava isso. O quê? Interrogação? É, ele falava uma pergunta e depois colocava o ponto de interrogação. Ele falava interrogação. Quem que... Pera, mas quem é esse cara? Você é um comentarista de futebol antigo. Ah, tá. Não conheço. Eu sou muito jovem, aparentemente. É, já morreu, já. Fim de ano vem chegando e com isso o terrível mês de dezembro. Fora os gastos, acontece que o aniversário da Lucina é no dia 4 e 5 dias depois vem o meu. Então ele nasceu dia 9. Se a minha matemática tá em dia. E obviamente com isso meu aniversário caiu completamente no esquecimento. A minha única esperança é que mais adiante fazer uma festa para os dois juntos na temática de Fire Emblem. Quando a minha pequena seja um pouco mais maior e que entenda o que é uma Critical Hit e o Triângulo de Armas. Por isso, neste ano, a gente somente vai fazer uma sessão de fotos comemorando seu primeiro aninho. Mas bolo vai ter, e como é tradição para estes lares, mandei fazer uma pinhata com a forma com a forma da Princesa Peach. Tomara que seja bonita. Ó, Eu não consigo, eu não consigo levar muito a sério. É, assim, é meio triste, porque, tipo, você tá pegando a Peach, que é uma personagem que eu gosto, inclusive, é uma personagem que eu acho muito bonitinha. E você vai dar umas porradas nela, velho. Pegar um pau e ficar batendo nela até sair doce. Eu acho muito violento isso. Ah, isso é legal. Não? É, eu não sei. Assim, se é tradição lá, eu imagino que, tipo, que eles não levem pra esse lado da violência, né? É que eu acho muito triste. Tipo, você gosta de alguma coisa e você espanca o bagulho até abrir e sair doce. É, se não fosse isso aí, ia ser o quê? Se não fosse o quê? Se, tipo, que seria no lugar da... Sei lá, tradicionalmente no lugar da Princesa Peach. É uma piada, é feito com o quê? Feito com uma pessoa? Normalmente é aqueles cavalinhos, não é? Cavalinho? É. Não é? É? Em desenho americano você vê um cavalinho. Aí você fica batendo cavalinho. Lembro. Eu não sei, eu tô perguntando. É tipo aquele. É, sei lá, tem um Viva Pinhata. Aí eu acho que o avatar principal é um cavalinho, meio que uma mulinha. Ah, eu acho. Entendi. E aí você fica batendo essa mulinha e sai. Assim, do que a tradição norte-americana ensinou pra gente. Provavelmente deturpando o original, né? Eu não sei, talvez no original do original era pessoa, não sei. Mas, sei lá, talvez um Goomba, até um Goomba eu acho chato ficar batendo e arrebentar ele. Ah, Goomba é legal. Goomba é feito pra pisar, velho. Eu acho eles bonitinhos, por mais do... Apesar do formato fálico deles, natural deles. É, e eu adoro que o Rodney, ele é pai, mas ele parece o irmão mais velho, né? Putz, minha irmãzinha nasceu quase no mesmo aniversário. Aí eu não ganho presente. Eu ganho presente pior. É, ainda um dia eu quero ver a pequena Lucina de cosplayzinho de Lucina. Ou se não, sei lá, ela no aniversário dela com a mascarazinha lá, do 2 aninhos com mascarazinha. E eu vou fazer uma pergunta pro Rodney, como que ele vai explicar Critical Hit pra criança? Triângulo de armas é fácil. Como que vocês explicam Critical Hit? Ah, então, filha. Aconteceu isso e, sei lá. É, deu triplo de dano. O cara deu muita sorte na vida e deu muito mais dano. Não faz muito sentido. O triângulo de armas, o Fire Emblem Heroes já ensinou como explicar, que é só substituir triângulo de armas por cor de Pokémon, né? Falar que o verde ganha do azul, o azul ganha do vermelho e o vermelho ganha do verde. É, não mais... Tô adorando o talk show do Jeff Jomon, que virou Estação 64. Embora o Mario faça muita falta. Estão conseguindo levar o barco sem afundar. Aí, ó, Jeff, a gente não tá afundando. A gente não tá afundando. Não tá aquela velejando, né? Aquele cruzeiro, né? Mas tá indo. Você gosta de talk show, Jomon? Gosto, em geral. É que depende muito do entrevistado. É. Se eu gosto de entrevistado, sim. É, normalmente, entrevistador, eu fico de segundo plano. Assim, eu não... A não ser, eu acho que teve... Eu esqueci o nome do cara lá. Tem um americano lá. Puto, o estadunidense lá, que é meio que a base desses talk show. Eu acho que é, pelo menos, nos Estados Unidos. Que gosta da Nintendo, inclusive. Ah, o... É Jim, alguma coisa? Aquele cara é muito chato, velho. A gente já falou sobre ele. Eu esqueci o nome do desgraçado. Eu ia falar, ele eu gosto de ouvir ele falando, eu acho ele engraçado. Eu acho ele uma pessoa que, se ele falar, ele parece um cara interessado no que o outro tá falando, né? Aqui, por exemplo, o Jô, às vezes você quer que o Jô calhe a boca porque o Jô não para de falar também. Mas, e eu não vou nem comentar os outros, tipo, Danilo Gentili, esses caras aí, eu tô falando talk shows brasileiros, mas... Se eu sei o que é... Eu não lembro. O quem? Era o Jimmy Kimmel, não, né? É, eu acho que era alguma coisa assim. Jimmy Fallon? É, Jimmy Fallon. É, Jimmy Fallon, né? É. Ele acha um cara simpático quando ele fala. Aí ele conseguiria assistir por causa dele, que eu acho ele simpático. A maioria dos brasileiros, eu acho que eles são meio... É, eles gostam muito de atenção, assim? Eles meio que cortam muito entrevistado, né? Então eu fico nessa coisa. Eu não sou o maior fã do talk show. E eu tenho... Assistia... Fala. Eu assistia David Letterman, mas eu não tenho ainda. Tipo, era quando era criança, então eu não sei se era bom ou não. Que era paródia de talk show. Inclusive, eu nem sei se a gente lançou o podcast que a gente pensou nisso. Mas era o Space Ghost Costa a Costa. Aí, pô, nisso... Hã? Eu não lembro disso aí. Era um desenho que era da Hanna-Barbera. E aí, nisso, eles pegavam personagens da Hanna-Barbera, entrevistavam. Era de piada, era de... Tiração de sarro, basicamente. E aí, nisso, eu lembro que eu assistia isso quando eu era muito pequeno, só que como as piadas eram meio... Tinha que ser esperto pra entender as piadas, são piadas mais adultas, não que, em questão de são sexuais. Mas são piadas rápidas, tá? Você tem que sacar a maldade ali, aqui, a sacar a sacanagem que o cara tá fazendo com o outro. Eu não entendia nada, eu achava um porre. Então, talk show, acho que quando você é criança é pior ainda, porque é duas pessoas conversando e tem muita coisa que tá implícita no que eles estão falando e você não entende nada. Você só vê duas pessoas conversando rápido. E pra finalizar, com o lançamento da nova geração nesta semana, que consoles vocês conseguiram comprar no lançamento? Interrogação. No meu caso, somente comprei o GBA pouco depois que saiu e me arrependi um pouco, pois não tinha muita coisa pra jogar nesse momento. Depois até tentei reservar o PS5, porém seu preço está muito proibitivo e desisti. Saúdos cordiais. E PS, sobre a pergunta da semana, com certeza algum FIFA no Switch vendeu mais de 1 milhão. Eu mesmo comprei um, de resto não tenho ideia. Será que FIFA no Switch vende mais de 1 milhão? Eu não sei, mas FIFA ele lança em setembro, não é? Sim, e eu acho que é aí que é o boom, né? Se você compra depois, não vale a pena. Ah, então, aí não sei. A galera toda tá caindo no, na parte do mês. É, então. E console no lançamento? Qual que você tentou comprar, João? Tentei. Então, todos que eu tentei eu consegui, porque só foram dois. Que foi o meu e da minha irmã junto, foi o Wii. E aconteceu de, tipo... Eu não lembro o que que aconteceu. Eu acho que a gente... Ai, faz muito tempo isso. Você comprou o Wii no lançamento? Comprei o Wii no lançamento. Cara... Que eu acho que... Eu tinha, tipo, o que que tinha acontecido, eu não lembro o que que tava acontecendo, que talvez eu estava frequentando muito a Brinquedos Laura, eu não lembro. E aí eu sei que quando, que aparentemente a gente falou com o vendedor lá, falou, ah, liga lá pra nós quando chegar, qualquer coisa a gente vê. Ah. E aí nisso, quando chegou, eles ligaram, de fato, pra minha casa. E falou, não, tamo com o I aqui, vocês querem comprar? Aí nisso, eu e minha irmã enchemos o saco da minha mãe, tipo, ah, beleza, né? A saber que a gente tava querendo bastante isso, tava no início do hype pro consoles, essas coisas, Fast Wii, inclusive, foi o primeiro que eu conheci Wii, antes de lançar. Ele saiu junto com coisa? Com o quê? Ele saiu junto com o lançamento americano? Aqui, na Laura Brinquedos foi bem perto. Pelo menos que eles tinham conseguido. Porque, tipo, eu lembro que eu comprei, ó, deixa eu lembrar, eu lembro que eu comprei, o Wii saiu quando? O Wii saiu no final de 2005, né? Eu acho que... Não é 2006? É verdade, foi 2006. Foi 2006. É que eu tô tentando lembrar qual foi o ano que eu já tava retido de ano. Porque assim, eu repeti um ano na escola, no fundamental, e no ano seguinte lançou o Wii. Eu lembro disso porque eu tava na outra escola quando lançou o Wii. E realmente, eu comprei em 2006. Eu lembro que eu tinha o Wii em 2006, no final de 2006. Que até um cara chegou e falou, mostra lá, traz o controle pra eu ver. Aí eu falei, não vou trazer o controle. E tá na minha casa, não vai ser da minha casa. Mas então, eu lembro que eu tava com ele na minha casa e eu tava vendo na Play TV. E isso é uma memória bem forte que eu tenho, inclusive, de ver gente na fila lá. Que os caras gostavam de mostrar a fila pra comprar e a galera no frio toda pra comprar o console. E aí eu fiquei pensando, nossa, olha só quanta gente quer esse console. Aí eu olhei assim e falei, nossa, eu tenho, que legal. Eu faço parte disso, de comprar o bagulho no lançamento. Então o Wii, eu lembro, eu comprei no lançamento e a minha irmã comprou. Aí foi minha irmã, ela economizou a mesada dela desde que ela tinha visto o DS. E ela comprou o DS no lançamento também. Tanto que a gente ficou pelo menos uma semana, porque acho que tinha... E foi na... eu tô fazendo propaganda, Brinquedos Laura. Eu nem sei se existe mais essa franquia. Mas ela também comprou o DS da Brinquedos Laura e eu lembro que tipo, ficou uma semana, duas, a gente só com o Metroid Prime First Hunt, que não dá nem três, sei lá, não dá nem 3 minutos jogando. O bagulho é muito rápido, aquela demo de Metroid Prime. E aí ficou, tipo, olhando pra aquilo e falou, nossa, que bonitos os gráficos. Olha, porque é aquela coisa, era no lançamento, então a última coisa que a gente tinha visto era o GBA. Então o pulo do GBA pro DS é absurdo. Principalmente se você, tipo, GBA é Pokémon e DS é Metroid Prime. Você olha e fala, caracas, olha, é um GameCube na minha mão. Era essa a noção que a gente tinha. E aí, então, foram esses dois. E assim, eu não vou falar como eu... Eu vou ser muito, muito, muito fanboy agora. Como são consoles da Nintendo, tem menos problema. Então foi um lançamento legal. Foi tipo, eu não tive que trocar nenhum dos dois. O meu Wii, inclusive, é o Wii que eu tenho desde o lançamento. E não tava pegando a minha televisão agora há pouco, inclusive, mas depois de muito tempo para ele dar esse problema. E o DS também, um dos DS era desde o lançamento e deu para jogar ele, ele nunca quebrou enquanto a gente jogava. E foram momentos legais ter o console no lançamento. E você, Jeff? Pior que eu não... Eu acho que o Switch você pegou. Lançamento é primeiro mês? Lançamento é assim que você conseguir. Ah, então não. Então eu não consegui. Porque quando eu fui comprar o Switch, ele tinha chegado no Brasil, acho que era mil e... R$2.000, alguma coisa assim. Aham. Uhum. Eu esperei... O Switch que chegou, sei lá, tinha lançado 3 de março, acho que dia 6 já tinha, já. Aí eu esperei dia 28, mais ou menos, e caiu R$500, aí eu peguei. Mas foi no primeiro mês, foi ali na janela de lançamento da areia. É, foi na janela de lançamento. Ah, o 3DS lançou em março, né? Eu peguei ele em... Puta, acho que eu devo ter pegado em junho. Ah, 3DS é, aí eu já falaria que não é lançamento. Aí você esperou 3 meses. O Wii eu não consegui. Eu não sei se tava sem dinheiro. O DS, eu não sei se eu tava com vontade. E o resto, mais pra trás, eu nunca peguei no lançamento, né? Sim, entendi. É. Então, se for agora... específico, sempre pro Brasil, pro... Ah, pegou no dia do lançamento. Normalmente é não, porque não vem no Brasil no dia do lançamento, né? É muito difícil você ter um bagulho no dia do lançamento. É por isso que eu falo, tipo, eu considero que eu peguei o Wii no lançamento, porque... Aquela coisa, lançou, não sei quanto tempo demorou pra chegar aqui, chegou no mesmo mês, ano, né? Porque eu lembro de estar com o bagulho em 2006, já, e comprei. E o DS foi a mesma coisa, tipo, avisaram que chegou, já fui na loja buscar. Aí eu considero, tipo, foi lançamento, por mais que não tenha sido exatamente no dia do lançamento americano. Uhum. E aí não teria como. Mas acho que é isso. Tipo, eu só tentei os mais recentes, porque tinha mais poder aquisitivo, mas não deu muito. Inclusive aqui no Japão, bem assim. É, eu vou falar que, tipo, esses lances. Pegar jogo em console em lançamento não é uma coisa que agora. Não que eu tô desempregado, então não tenho mais poder aquisitivo que antes. Mas pegar console no lançamento é muito. Eu acho um pouco afobado. Porque você não sabe ainda o que vai sair, né? E você tá pegando, tipo, você tá pegando um bagulho caro, console de lançamento tem seus problemas de lançamento, né? Tem alguns um Series X que tá meio que não ligando por motivos, assim, a Microsoft tá trocando esses consoles, mas tem alguns Series X que não estão ligando, não é aquele bagulho da fumaça é uma besteira lá. Eu não sei como tá o PS5, se tem algum PS5 que tá morrendo também, mas é normal ter falha de hardware no início, né? Nas primeiras versões, e você não sabe o que vem, você não sabe qual as publishers que você gosta, pra onde que ela tá indo, se você é uma pessoa, se você tá pegando no lançamento, provavelmente você é uma pessoa que é fã, você é um entusiasta de videogames, né, pra começar. Então você tem publishers e franquias que você gosta. E você não sabe pra onde eles estão indo ainda, não tem uma noção de qual vai ser a melhor versão. Então eu acho que tudo isso é coisa que, tirando consoles da Nintendo, inibe um pouco você de comprar um jogo no lançamento. Talvez consoles da Nintendo você pode falar que eu vou esperar a próxima versão. Né? Talvez tenha pessoas aí que tá esperando até agora o Switch Pro e por isso não comprou o Switch. Né? Uhum. Tá esperando a versão Light. E o Game Boy Advance do Rodney? O que ele tinha que comprar? Eu não lembro, eu não tenho noção nenhuma dos jogos de lançamento do Game Boy Advance. Você lembra, Jeff? Eu sei que tinha Super Mario Advance, aí eu fui buscar a lista aqui, o que eu mais gostei foi do jogo de queimado, Super Dodgeball. Ah, sim. Mas é difícil... O Super Mario Kart... Não é Super Mario Kart, acho que é Mario Kart Super Circuit, não é lançamento. É, não. Tá. Eu tenho certeza que não é. Eu lembro da line-up, eu ficava vendo lá na Nintendo World, só que eu pegava a Nintendo World no mês passado, porque eu morava em Rondônia ainda. Eu não conseguia nem pegar a revista do lançamento, mas no videogame. era aquela coisa, né, que eu lembro disso aí. Eu lembro, acho que quando eu comprava o N-Game, eles falavam que tinha. Era parte 2, né? Era a segunda. Eu não lembro agora qual era o termo que eles usavam, mas é o que sobrou das capitais, né, basicamente. Eu sei que chegava, sei lá, final do mês, aí às vezes passava, às vezes não vinha. Era difícil colecionar em Rondônia a revista de videogame. Mas, assim, eu acho que, tipo, é o padrão. E é uma mágica de comprar na janela do lançamento. é que você vai comprar uns jogos muito ruins. E barra não vai ter jogo pra jogar. E aí você vai jogando o que dá. E parabéns pra tua irmã de ter economizado dinheiro pra ter bala na agulha pra comprar o DS. Mano, então. Mano, é uma coisa que a gente sabe. A gente sabe o que vai acontecer e a gente não faz. Sim. Sim, sim. Não, a minha irmã, então, a minha irmã ela tem essa moral aí de. Ela sabe economizar desde pequena. É, ela é mais nova que eu, né? Então, assim, imagina que se eu era novo no DS, ela era mais. E eu vou dizer. Eu vou contar uma desventura que aconteceu nisso aí, então. Que foi assim: eu e a minha irmã, a gente foi lá e foi. Foi com uma tia minha comprar lá. Foi na Brinquedos da Hora comprar. Quando chegou, falou: ah, beleza, a gente foi lá. Pegamos um táxi e fomos pro shopping comprar. Aí, chegando lá, minha irmã tava com maior grana, né? Porque ela ia comprar a porra do DS. Eu, como irmão mais velho, filha da puta, eu consegui convencer a minha irmã que o DS não valia tanto a pena assim, valia mais comprar um monte de brinquedo. E aí, tipo, a gente gastou basicamente o preço, o valor do DS em brinquedo. O que era muito. Assim, era muito brinquedo. Tipo, a gente colocou uma sacola enorme no táxi e voltamos. E falaram, ah, mas você não ia comprar só um bagulho? Aí a gente voltou. E a minha tia não falou nada. Ela, tipo, ela deixou a gente fazer porque o dinheiro da minha irmã não. Se a minha irmã decidiu, acabou, né? Não importa se eu tinha feito a cabeça dela. Chegando em casa, a minha mãe viu aquela sacola, ela xingou. Assim, ela falou, ela me xingou muito. Aí falou, você vai pegar essa porcaria, vai voltar lá e vai trocar isso aí, vai pegar o videogame que ela economizou. Que você tá sendo um filho da puta, André. Você tá sendo um escroto fazendo isso. Aí foi lá, voltou, devolveu a sacola enorme e pegou o DS. Então, tipo, foi uma situação muito desgraça. É muito estranha essa situação, mas foi muito... É o poder do irmão mais velho isso aí, basicamente. É o poder do irmão mais velho. E você se arrepende disso? Eu me arrependo porque realmente, velho... É usar o poder que você tem sobre a seu irmão que te ouve muito. Eu me arrependo. Mas só que é aquela coisa. No final, ela teve o DS dela e deu essa história de trazer um saco de brinquedo pra casa e xingarem pra caralho e falar, não, você vai voltar lá e vai ter que trocar essa merda. Porque não é isso que ela economizou. Não foi pra isso que ela economizou. E que brinquedo que era? Não, era um monte. Era um monte. Você não... A gente foi lá e, tipo, falou, ah, é esse. E, obviamente, porque, assim, o DS ia ser só dela, né? E aí, o brinquedo, aí a gente pegou pra mim e pra ela, e ela ficou de boaça, assim. Eu fiquei falando, ah, não, pega esse aqui também, não sei o quê. Era um monte de brinquedo. Foi um saco de brinquedo. Paciência. Meu Deus do céu, João. Ai, ai. Essa é uma história que é diferente. Mas essa é, a gente história, não... essa é a história que eu te olho com outros olhos, Jimu. Essa aí, você se superou, garoto. Assim, eu me arrependo. Ela sabe, a gente já conversou sobre isso. Eu falei, ela sabe que ela era bobinha e que eu era um cuzão. Não tem, eu acho assim, não tem em relação... Eu vou só me defendendo, vou passar um pano pra mim. A maioria dos relacionamentos de irmão, que é meio perto da idade, deve ser desse jeito. Que é tipo, o mais velho, ele tem um poder argumentativo de ser mais velho. Pelo menos a minha visão. Não sei, Jeff, se você tem irmãs, eu não sei quão coladas elas são de você. Talvez você possa falar isso ou não. Eu acho minha irmã mais velha, tem 3 anos. Ela é 3 anos mais velha do que eu. Aí eu tinha uma espada de madeira. Aí ela me convenceu que se eu ficasse batendo com a ponta na parede de casa, que era áspera, ela ia ficar mais afiada, né? Aí eu fiquei fazendo isso e estraguei a espada inteira de madeira. Apesar que você chegou a parede. É, a parede do quintal era cegado. Era bem áspera a parede do quintal. Ah, então, tá, já imaginei. Então, isso aí você repete essas histórias, tipo, por mais todo o tempo da vida, assim, até, não sei, até um ter 10 anos, o mais novo ter 10 anos, ou sei lá, 11, e começar a ter ideia de, tipo, o que meu irmão tá falando é bosta. Então, paciência. Tem outras histórias desse jeito, mas acho que nesse cúmulo de, tipo, ser tão filha da puta, não teve, mas com dinheiro, não. E acho que é isso, Jeff. Foram esses os comentários e foi essa uma história aí que eu não esperava contar hoje, nem agora. E nem aqui, inclusive. Então agora a gente vai pro quadro Pergunta Clássica. Eu perguntei semana passada, não morri, e agora é você, João. Faz aí uma pergunta pros ouvintes. Tá bom, deixa eu ver. A gente já fez a pergunta: qual console você comprou em lançamento? Se comprou? Acho que não. Tá, então vamos aqui pros nossos amigos, tal qual eu, mais endinheirados, aparentemente. Ou pelo menos que estavam endinheirados numa situação de lançamento de consoles. Pode ser isso também. Porque a vida tem seus altos e baixos. Qual console você comprou em lançamento? Fica a dúvida aí pra quem foi aqueles caras que foi lá testar o console pra queimar a mão deles. Ah, então. E você pode argumentar assim, o que é lançamento. É só você falar. Ah, foi no mês do lançamento, ou foi primeiro lançamento no Brasil, é só falar como. E qual pode ser também, não comprei, só pra caso ninguém tenha comprado. Eu pra não queria morrer. Comprar, mas não comprei, velho. Eu juntei dinheiro, quando eu fui ver, eu só tinha metade do que eles estavam pedindo. Mas é isso, então. Pode encerrar, tá, Jeff. Então deixa eu encerrar, que preciso dormir, preciso viajar. Quer dizer, eu preciso trabalhar, depois eu vou viajar. Enfim. Pra você que ouviu agora, muito obrigado. A gente vai aqui velejando o nosso barco meio capenga, mas vai indo. Então... Eu tô tampando um buraco aqui com o dedo. Mas as coisas vão melhorar. A gente já tá encomendando vela nova, é isso? Barco? Não sei. Talvez, é um barco novo. Oh, fica a dúvida, Jeff. Eu vou te mandar aquela... Ah, eu esqueci até o nome de quem que é o barco. Mas você tira as peças do barco e vai reconstruindo o barco com outras peças, o barco continua sendo o mesmo barco ou ele muda? Eu acho que é o barco de Perseu. Esse é o paradigma do barco de Perseu. Não, paradigma, caralho. Não é charada, eu esqueci agora. Mas é o meio que um bagulho pra pensar. Você vai trocando as peças e aí o barco mantém ou é outro barco? E a partir de quando ele deixou de ser o barco original? Quando você trocou todas as peças inteiras, não? Não! Então... Besteira. Quando você troca as peças principais, ele já deixa de ser seu barco, não é? Não sei. Tem uma resposta pra isso, eu acho. Porque geralmente em direito tem o principal e o acessório, né? Sei lá, se você... Por exemplo, você tem um carro. Se você trocar o volante, você considera como se fosse um acessório, né? Tipo, todas as partes principais do carro seriam, sei lá, o carro original, entendeu? Aham. Uhum. Ah, e ó, eu errei, é paradoxo, eu peguei aqui no Google, fiz um Google full rápido, é paradoxo do barco de Teseu, não é Perseu. Daí. Só que aí eu não sei o que você considera necessário do barco, né? Não tenho a menor ideia. Nem do carro eu sei. Tá. Aí isso aí seria ponto de vista judicial, seria essa hora que você trocou de carro. Acho que seria isso. Mas tudo bem. Sentido. Mas eu não sei. Tenho a menor ideia aí. Então a gente vai aqui com o nosso barco de Teseu, então. Então vamos trocando as peças, vamos jogar as coisas velhas e vambora, Jumon. É isso, pessoal, e até semana que vem.